eu vou sofrer, eu vou morrer. Ei, vem logo, estou te esperando. Sem planos pra viver, e essa tua ausência está me matando. Ei, garçom, eu estou aqui no fundo do bar, pra ninguém me ver chorando. Traz aí mais uma cadeira aqui pra minha mesa, que ela tá chegando. Já preparei. Aqui pra minha mesa, que ela tá chegando.